Hebreus 13, versículo 5. Ali fala, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, dentro daquilo que eu vinha falando sobre avareza, aqui tem um outro detalhe que precisamos ficar bem claros aqui, e depois quero falar mais uma coisinha, mas é o contentamento. Contentamento é o fruto de uma coisa chamada gratidão, ações de graças. A palavra diz em Colossenses, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. O texto diz exatamente isso, deixa eu achar aqui para vocês. Colossenses 4:2. Diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Olha só o detalhe aqui. Ele não só nos manda orar, nós podemos orar, por exemplo, pedindo coisas, já que o assunto aqui é bens. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos, realmente não é erro do coração se for diante do Senhor para pedir coisas. A Bíblia diz que é para pedir, dar-se-vos-á. Então pede, qualquer coisa que precisa, pede. Mas com ações de graças, porque ora pedindo e vigia com gratidão. E para vigiar com gratidão, não é fazer aquela oração assim que é uma humildade que não convence Deus, né? Aquela humildade, ó, Senhor, eu gostaria de ter um carro zero, mas se Tu quiser me dar, Senhor, um carro 88, tá bom. Deus sabe que não tá bom. Deus sabe que nós estamos jogando uma humildade para cima dEle, que não tem no nosso coração. Nós temos que ser verdadeiros com o Senhor. Senhor, o que eu gostaria mesmo era de ter um carro 2011. E o Senhor vai dizer, olha, eu vou te começar em 2005, mas é uma decisão dEle. Não é nós falando assim, olha, eu se Tu me der um 88, como disse meu irmão, olha, Senhor, eu gostaria de ter uma van, mas se Tu me der uma Kombi velha, ele ganhou uma Kombi velha. Ele ia ficar satisfeito com uma roupa aqui que ia investir mais se o cara já estava contente com aquilo. Nós temos que vigiar com ações de graças, sermos verdadeiros diante do nosso Deus e abrir o coração para o Senhor naquilo que nós queremos. Não é errado pedir coisas para o Senhor, é bíblico pedir coisas. Então nós podemos ir diante dele, pedir. Nós precisamos considerar a vontade dele sobre aquilo que estamos pedindo. Nós não podemos pedir uma coisa que nós sabemos que está fora da pessoa dele. Entendeu? Não é pedir coisas que ele não usaria. Por exemplo, né? Se a gente pede um carro novo, ele nunca usou, ele usou um burrinho. Ele nunca orou por um burrinho novo. Ele um burrinho do ano, né? Não. Mas ele não acha ilícito nós orarmos e pedirmos uma coisa dessa. Se ele vai dar ou não é outra coisa. Agora, nós podemos pedir. O que não pode haver é uma avareza, um acúmulo de bens. Entendeu? E outra coisa também é pedir para nada. Não vai servir para nada. Aí se chama descontentamento. Por exemplo, nós vamos na casa de alguém. A gente já vai com aqueles textos gravados, olha, não, dos 10 mandamentos. Não cobiça a mulher do próximo. E aí vem uma lista de coisas do próximo. não só a mulher do cara, mas os patrimônios lá, os bens do cara. Então, às vezes, a gente vai na casa de alguém, entendeu? E está lá o carro do sujeito. Vamos só olhar para cá. Poxa, esse carrinho ia ficar legal na minha garagem. E o irmão está feliz com o carro lá. Entendeu? Eu não estou dizendo que é uma cobiça maldosa, tá? Não estou dizendo que eu estou querendo arrancar do irmão. Não é nada disso. A gente, o negócio brilha numa cobiça interior. Entendeu? Não é o problema do irmão nem do carro do irmão. O problema é que nós temos um brilhozinho aqui dentro que deseja uma coisa assim. Entendeu? Eu não sei o que pode acontecer com as mulheres, mas elas entram nas casas e elas observam. Algumas observam, outras não. Observam uma cortina, observa isso, observa aquilo. Ah, isso é tal. Não tem problema nessas coisas. Nós podemos chegar em casa e dizer, Senhor, eu gostaria de ter um carro como o do meu irmão, uma cortina como a do meu irmão. Eu não quero o do meu irmão. Eu quero igual. Entendeu? Nós podemos orar e pedir isso. E o Senhor pode dar ou não. Não tem erro. Agora, o que Ele vai medir no nosso coração é o contentamento. Se não houver oração com ações de graças, aí nós precisamos de uma disciplina antes de receber o bem. Qual é a disciplina que nós precisamos? Nós precisamos primeiro que seja feita uma correção no nosso coração. Corrigido o coração, ganhamos o bem. Não tem problema. Dar coisas para Deus não é problema. Ele é dono de tudo. Mas o coração tem que sofrer uma correção verdadeira, não religiosa, não ficar conversando, dizendo para Deus coisas que a gente não. Entendeu? A pureza de uma criança. Nós precisamos, assim como a gente ri das coisas, que aqui temos a Vitória, né, com 3 aninhos, a Vitória deve dizer coisa lá na casa dela que os pais acham uma graça. Mas tem uma coisa nela, ela fala o que o coração e a mente dela falam juntos. O nosso não. O nosso é um pecado dos fariseus. Sabe qual era o pecado dos fariseus? Ah, tem a hipocrisia dos fariseus, tem não sei o que mais dos fariseus, tem um monte de coisa dos fariseus. Sabe qual é o pecado dos fariseus? É que o coração e a mente falam coisas diferentes. A criança não. Por isso que o Senhor manda, se alguém não se tornar como uma criança, não vai herdar o reino. Por quê? O Senhor está querendo nos dizer o seguinte, que o que o coração e a mente falam a mesma coisa. A criança é assim. A criança é assim. A criança não filtra. A criança não diz assim, não, eu vou dar uma filtradinha aqui. Ela não filtra. Ela... A gente ri muito lá com a nossa netinha lá que temos. É uma graça, porque fala umas coisas assim que... Entendeu? É... A gente vai, eu vou ao supermercado e eu, disse assim, eu digo para minha esposa alguma coisa mais do super, e ela falou assim, olha, isso, isso, isso. E aí do tchau. E a Isabela está ali, eu digo, tchau, tchau pro vô, tchau. E ela já grita, traz bala. Quer dizer, ela só pensou nisso. Traz uma bala. Mas ela, se fosse nós, você puxa, não pensar nisso, eu sempre quero uma bala. Em vez de me oferecer para ir ajudar o cara a fazer compra, fico pedindo coisas. Nós filtramos. E a criança não. E quando nós vamos orar, nós filtramos. Filtramos. Imagina filtrar uma oração se Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Não precisa filtrar a oração. Ele já, antes de tu falar, a palavra já chegou lá, ele já sabe, já está tudo lá. É melhor mesmo é falar com sinceridade diante do Senhor. Não filtra. Não elabora uma oração para o Senhor. Não dá uma... O que eu vou dizer para Ele? Enquanto nós estamos pensando o que vamos dizer para Ele, Ele está escutando tudo. Ele está escutando tudo. Então nós temos que pedir com ações de graça. O que, que Ele nos pede? Contentamento. Amém? Vocês estão contentes com o que tem? Sério? Se sai de casa, entra num carrinho já mais velhinho, contente. Não tem nem um carro velhinho, tem que pegar ônibus. Nós temos, acho que 1 milhão de pessoas em Porto Alegre que pega ônibus todo dia. E todos eles pegam de novo no outro dia. Quer dizer, ninguém ficou mal por causa disso, né? E a maioria não está contente, vai murmurando dos olhos, né? Está apertado, está cheio, está mesmo, né? Mas contentamento é uma palavra de Deus para nós. Já falamos aqui sobre confiança, falamos sobre não ser confiança no Senhor, não haver preguiça em nós, disposição para o trabalho. O trabalho é para dar glória para o Senhor, viu? Não é para sustentar só. Quem sustenta é o Senhor. É, não fazer dívidas, não viver desordenadamente, não ser avarento, estar contente e não ser desonesto. E agora é que eu quero falar sobre desonestidade. Até precisaria que desligasse isso aí, mas tudo bem. É porque eu tenho uns testemunhos que acabam esse negócio vão longe, gente. Olha, hoje existem uns negócios chamados YouTube, iogurte, não sei o que mais. Essas coisinhas vão longe. Mas honestidade. Sem honestidade é difícil de ter um relacionamento com Deus nas finanças que seja de bênção para nós. E eu quero dedicar uns minutinhos aqui para falar com vocês sobre honestidade. É uma coisa muito além do que a gente dizer, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo. A honestidade não é só isso. Nunca assaltou um banco, não pensa que é honesto. Entendeu? É muito além disso. Por exemplo, vai comprar um pãozinho, pãozinho do café da tarde, aquele quentinho que vem aí. Chega lá, a menina do caixa da padaria diz assim, é 4,50. Aí a gente dá 5 reais para ela. E ela nos dá 5,50. Ela dá troco de 10. O que nós fazemos numa hora dessas? A primeira coisa que é atingida é a cobiça. É a primeira coisa. Não esqueça mais dessa aí, tá? Essa é uma fulaninha que nós temos que bater na orelha dela. Eu, às vezes, eu dou uma orada séria com esse senhor. Olha aí, a cobiça acordou. Entendeu? Tem que dar lá uma marretada nela e deixar ela de novo mortinha. Mas a cobiça vem. Puxa vida, eu vim com 5 mil reais aqui, vou levar 5,50 e mais um pão. Meu Deus, é bom. E eu quero dizer para vocês que muitos irmãos caem nessa armadilha. Uma armadilha preparada por Satanás. Preparada por Satanás. Para manchar o nome do Senhor. Santificado seja teu nome. Lembram da palavra? Santificado seja o teu nome. Venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, amados, esse perigo vem. Sabe por quê? Sabe por quê? Não é por causa do sofrimento que nos foi causado, mas é pela possibilidade de ganharmos mais. A justiça, a cobiça. Poxa, se vou ganhar 200, por que não vou ganhar 1000? É lícito, é meu. Meu direito. É meu direito. A Constituição me ampara. Guardem o coração de vocês. Nunca se esqueçam que quem responde para a tentação é a cobiça. Quando nós somos tentados, o chip que é ativado aí é a cobiça. Se ela for ativada, nós estamos em grande perigo. Se nós mantivermos ela pregadinha na cruz, nós estamos livres. Porque o Senhor vem em nosso socorro, e Ele vendo que nós não vamos usar o recurso da cobiça, Ele vem em nosso socorro e nos protege. Amém? Às vezes fazemos negócios que são realmente dolosos, ou seja, com engano, com dolo, com malícia. Mas como a pessoa que fez o negócio conosco não reclamou, então Deus está por trás da coisa, né? Deus está nos abençoando. Deus está nos abençoando. Uma vez eu fui vender um carro para um cara, o carro tinha até capotado. Ajeitamos o carro assim, o carro se aprumou, o carro estava cheio de massa, o carro. Mas estava. E eu cheguei lá, interessei por um outro carro dele, disse, o que eu tenho é isso aí. Ele olhou, tá bom esse carro? Ele veio andando até aqui, mas dá uma olhada. Tipo assim, te engana com os teus olhos, né? O cara era um desses revendedores de carro aí, né? Incrédulo. Aí eu peguei e disse assim pra ele, esse é o carro que eu tenho. Aí ele tá, saiu, entrou, deu uma volta e tal. Fechou o negócio comigo. Ah, vou te dar tanto. Jogou lá embaixo. Meu carro valia, digamos assim, 5 mil, me deu 2. Ganhou dinheiro nas minhas costas. Mas eu disse, é o que eu tenho. Aí depois que me vendeu o carro dele, que fechei o negócio, que saí com o carro dele, ele disse assim pra mim, pá, mas esse teu carro tem muita massa, hein, cara? Diz ele pra mim. Olha, o safado já tinha me ganhado 3 mil. Aí eu falei assim pra ele, sabe o que tu faz? Põe um queijinho ralado. Já que o carro tá pura massa, bota um queijo ralado nele aí, rapaz. Aí ele baixou a cabeça. Ele sabe que a próxima palavra que eu ia dizer assim, vamos desfazer o negócio? Ele não ia desfazer o negócio. É certo que ele vendeu aquele meu carro por muito dinheiro depois. Muito dinheiro que eu digo em relação ao que pagou. Mas se eu chego e maquio, eu não maquiei o carro. Eu vendi o carro meio torto. Meio torto. Até falei para ele que o carro tinha capotado. E nem precisava falar. Para ver de longe. Mas se nós fazemos um negócio assim, de fechar os olhos de quem está comprando, e fazemos aquilo que Provérbios disse, nada vale quando está comprando, e vale muito quando está vendendo, nós temos que abrir o olho. Nós precisamos estar sob o governo de Cristo, e não sob o governo da cobiça no nosso coração. As pessoas vão se enganar conosco e vão nos favorecer com seus enganos, e nós temos que chamar a atenção delas, que elas estão enganadas e que nós precisamos repor e devolver. Existem pessoas incrédulas hoje, completamente incrédulas, achando dinheiro em táxi, então indo devolver. E aí eu fico pensando, será que nós faríamos isso? Ou nós íamos dizer que Deus está nos abençoando? O que faríamos? O que faríamos? A desonestidade é uma coisa que não dá para definir, porque ela tem que ser aplicada, definir que eu digo assim em cada situação, porque ela tem que ser definida e aplicada na hora em que a tentação vem, e nós temos que pensar se a cobiça foi atingida, se acendeu de novo a cobiça, nós temos que dizer, olha, não quero isso, não quero. O segredo é saber quando mexeu. Quando mexeu lá dentro, não quero. Amém? Amém. Mesmo? Deixa eu ver esse texto aqui que eu marquei aqui. Eu pergunto sempre mesmo, porque às vezes o amém é automático, né? Então, o segundo amém já não é mais automático. Provérbios 15, 27. Que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ou seja, pela honestidade do cara, ele só vai continuar vivo. A honestidade nos mantém vivos. E ainda a aplicação do dinheiro nas coisas do Senhor. Às vezes nós chega alguns e dizem assim, vocês estão recebendo dízimos. E dízimos é coisa do Antigo Testamento, isso não tem no Novo Testamento. E os irmãos lá de tal lugar, já aboliram isso. E outro dia eu fui nesse outro lugar onde aboliram. E fiquei vendo como é que faz. Olha! Me dá vontade de perguntar para os maninhos assim, tu quer mesmo viver no Novo Testamento? Ou tu quer ficar com esse dízimo no Antigo Testamento? Quem que tu prefere? A Bíblia fala na Nova Aliança que ao ser batizado eu morri para mim mesmo. Tudo que é meu está depositado diante do Senhor. Agora, se nós ficamos medindo palavras e ficamos segurando o dinheiro, nós não estamos prejudicando ninguém na congregação. Não estamos diminuindo o lucro das igrejas ou dos pastores, ou seja o que for que passe pela mente. Nós estamos mexendo com a honra que temos que dar para o Senhor. Nós não damos dízimo porque a igreja precisa de dinheiro. O dízimo tem um sinônimo para ele: dízimo, oferta, contribuição. O nome não me interessa. Se querem abolir o nome de dízimo, pode abolir, não tem problema. O sinônimo dessa contribuição que damos, a palavra mais parecida com ela é honra. Se nós não vamos honrar o Senhor, como está em Provérbios 3, honra ao Senhor com as primícias, então nós entramos num problema com Deus, não é com os irmãos, não é com a igreja, não é com os pastores. Entendeu? Nós temos 1.500 pessoas lá. Eu nem sei quantas dão dízimo, e quantas não dão, e quantas dão oferta, e quantas não dão. Não sei. Nem de nós sabe. Nós não cobramos de ninguém, nem fazemos aquele apelo chorado. Nada disso. Mas nós sabemos. E eu falo, eu mesmo falo várias vezes. Olha, é questão de honra. É questão de honra. E ainda digo, como já falei aqui para vocês ontem, se é teu, fica aí, não traz. Só traz o que é para honrar o Senhor. O que é do Senhor pode trazer, mas o que não é do Senhor, não traz. Não traz. Só traz honra. Se tem honra para trazer, traz. Mas se não tem, não traz. Então é aquela história do sujeito que eu acho que contei aqui outra vez, né? O cara ganhava R$200 por mês, orava o Senhor para prosperar, todo mês dava 20 pila de dízimo, ele era o primeiro, estava na fila lá. Prosperou, foi para 400, daí ia dar 40. Essa é uma historinha que eu inventei, mas que revela o coração. É verídica aqui, aconteceu. Ela não é verídica, porque eu. É, quer dizer, não é verídica até por aí, né? Eu só não tenho um nome de pessoa para dar, mas. Está acontecendo. Aí olha, 440 de dízimo, ele já não é mais o primeiro da fila, ele já é o segundo. Porque afinal de contas, agora são 40 vezes. Mas o Senhor se alegrou com a honra, aumentou o cara foi para 800. E foi chegar em 2000, ganhava 200, agora ganha 2000. Só que 2000 tinha que dar 200. Aí que ele pega os 200 na mão, já não dá naquele encontro, alega que não lembrou, estava no banheiro na hora. Aí fica para a semana que vem. E na semana que vem, não tem saída, está encurralado pela consciência. Aí ele diz assim, ó, eu vou levar, mas eu gostaria de saber o que, que esses caras vão fazer com o meu dinheiro. Vocês viram como a cobiça se manifestou? Quando ganharam um pouquinho, parecia que ela não existia. Ela estava lá. Quando aumentou o valor da contribuição, mas já tinha aumentado muito mais o valor, 10 vezes mais o valor da renda. Mas a cobiça estava lá. Então eu quero dizer para os irmãos, essa relação financeira na igreja, não se deixem levar por esses testemunhos das igrejas que estão por aí, estrangulando os membros e tirando o que pode do cara. Entendeu? Está horrível. A coisa saiu fora do sério. é uma treva total. Não se deixem seduzir por isto, mas tenham um coração limpo diante do Senhor, para honrar o Senhor naquilo que o Senhor pede a cada um de nós. E o Senhor não pede dinheiro para nós. Ele pede honra. É isso que ele pede. Honra. Dinheiro ele precisa. Até porque se ele precisasse, não tinha dado para nós. Tinha ficado com ele, foi ele que deu. Se a questão fosse uma necessidade dele, ele nem tinha dado. Né? Ele não tinha dado. Não, vou segurar esse mês, não vou poder dar. A pessoa, Deus dizendo, pai, esse mês apertou o orçamento, aumentou mais 1 bilhão de pessoas no planeta, agora eu estou com um problema de arroz e de feijão para mais 1 bilhão. Não, ele não tem problema com isso. O que faz faltar alimentos na terra não é a provisão dos céus, é a ganância do homem, é a avareza do homem. O homem prefere cavar a terra para plantar, para buscar petróleo, do que para plantar arroz. Entendeu? É isso? Então, se alguém está com algum problema nas suas contribuições, nos livretos de libertação tem 4 coisinhas que temos que fazer. Vocês lembram quais são as 4? Arrependimento, perdão, confissão e restituição. Só isso. Mas por causa da honra. Se não houver honra, não há relacionamento. O assunto é comunhão. É comunhão, é relacionamento. O assunto não é dinheiro. Não é dinheiro. Para nós é dinheiro, para o Senhor não é dinheiro. Nós é que encaramos como dinheiro. Mas o Senhor não encara assim. O Senhor quer nos livrar do governo do dinheiro. Ele não quer nos livrar do dinheiro. Ele quer nos livrar do poder de governar que o dinheiro tem sobre nossa mente e nosso coração por causa da cobiça. É a única coisa que nos prende ao dinheiro, é a cobiça. Só queremos mais, queremos mais. Às vezes a gente entra em algumas casas, e eu entro em muitas casas, e fiquem tranquilos que eu não ando aí observando a casa de vocês, eu estou hospedado lá. Não é nesse sentido que estou falando, eu não entro lá de balão, dá uma machucada. E o meu amadinho lá que cuida da sua vida, ele entra assim, vai, olha, mas ele gosta de ver as coisas, ele admira uma cortina, eu não admiro nada dessas coisas, entendeu? Eu não tenho esse... Eu não tenho. Às vezes eu vou com o Edô na casa de uns irmãos e ela diz, tu viu que lindo aquele tapete? Eu digo, mas nem vi, tinha tapete. Eu não olho para baixo, não olho para os lados. As irmãs dizem assim, olha, não leva mal que está tudo desarrumado. Eu digo, olha, irmã, não sei se está desarrumado, não sei como é que é, não está arrumado ou não. Para mim está bem. Para mim está sempre bem, eu não tenho problema. Entendeu? Agora, às vezes eu entro em umas casas E os irmãos comentam comigo. Eu disse, comprei esse negócio aqui porque o preço estava bom. O preço estava bom e eu vi que valia e o cara estava dando isso aqui. Daí comprei. E agora está aí 5 anos, não sei o que faço. Que bom negócio que ele fez, irmãos. Ele botou fora aquele dinheiro. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Comprou porque o preço era bom. Por que não pegou aqueles 5 anos de preço bom e não entregou para os irmãos que precisam? Nós sempre temos necessitados na igreja. Por que não ficou escutando no meio do povo que alguém estava precisando de um dinheirinho para comprar remédio, que alguém estava precisando de um dinheiro para pagar uma escola, que alguém estava precisando de um dinheiro para comprar os seus alimentos? Por que não ficou com o ouvido atento e disse, ah, vou ter que ajudar aquele irmão lá a comprar, né? Por que não acompanhou o irmão na farmácia, deixou o irmão comprar à vontade, depois pagou a conta no final? Por que não comprou o remédio? Porque era uma boa oportunidade. Estava lá, parado lá. E aí, então, o que estou fazendo então, com isso? Não sei o que fazer. Deixa aí. Pelo menos economizei, né? Comprando. Vocês notem como o coração cobiça e age errado. Só que não atende ao apelo do Espírito para atender às necessidades dos santos. Esse sim é um pecado. Esse é um problema que nós temos. E se nós não cuidamos, nós vamos pecando nisso. Sempre vamos pecando nisso. É uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali. Nós vamos adquirindo, adquirindo, adquirindo e não temos necessidade de adquirir. Esse dia um colega meu disse assim para mim: pô, mas tu não pode trocar esse teu blusão aí, porque ele se atrapalhou com o blusão, agora não estou usando, está lá, mas não botei fora. Ele se incomodou que eu tenho um blusãozinho desses de lã que 400 anos está lá. E eu gosto. A minha mulher disse assim para mim: nós temos que ir lá na serra e comprar mais uns blusão para ti, porque tu tá com esses aí. Olha, esses que eu vim aqui, isso aqui, aqueles outros que vinham ontem à noite, é coisa de 5, 6, 7 anos. Mas tá bom. Essa jaqueta que eu tô aqui era do meu filho. Eu emagreci, me serviu. Ele já não quer mais, já tá com uma roupinha nova, agora mais. Tá bom, deixa comigo aqui então. Agora, se eu quisesse olhar nas vitrines o que tem de jaqueta, bah. Mas nós temos que estar com o coração alinhadinho, entendeu? Se nós queremos comprar alguma coisa nova, vamos comprar, mas para usar. E quando comprar uma coisa nova, faz a fila andar. Ou seja, pega a velha e vai fazendo andar. Já vai levando para outro. Porque aquilo que nós não queremos mais, tem outros que estão orando para receber. Entendeu? Então vai fazendo andar a fila. Não tem pecado nisso. O problema é a gente abrir um roupeiro e estar atulhado de coisa para que os nossos olhos tenham alegria em ver que temos um roupeiro cheio de roupa que não usamos. Eu vou lá no meu roupeiro, tiro umas camisas, ponho na ponta da escada lá e aquelas camisas lá na escada para dar. Por que tu vai dar tão novinha? Coisa que nunca usei às vezes. Eu disse assim para ela: olha, 2 anos sem usar, tu acha que justifica guardar mais um ano? Nunca foi usada, é nova, é 0 quilômetro. Eu estou dando, eu não usei. Cada vez que eu ia botar, não me agradava. Agora tem umas velhas lá que não dá para sair mais na rua que me agrada. Cuidado com a a idolatria, né? Uma roupa que ficou famosa que eu tive foi uma camiseta da Marcha para Jesus, ano 97. Foi o único ano que os caras capricharam mesmo no algodãozinho, sabe? E eu comprei aquela camiseta no ano 97. Botei, caiu assim, soltinha. Acho que era aquele esquema de 180 fios, não sei quantos fios, aquelas coisas. Que nem lençol, né? Aí passou 97, passou 97, chegou 2007, e andava eu. Aí Edu pega minhas roupas, leva na mão, bota no conforto, fala aquela coisa, o negócio não estraga nunca. Eu uso, só eu, né? Não estraga nunca. Chegou 2007, estava lá. Mas a turma na minha volta, Moacir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa marcha para Jesus, não. E eu já tinha outras de outros anos. Aí um dia peguei, me despedi. Botei na escada lá. Olha, pode dar a minha camiseta da marcha para Jesus, 97. Mas se não, eu não dou. Eu não dou, porque eu não preciso dar. Se eu estou usando, não preciso dar. Mas se eu não estou usando, posso estar zerinho, zerinho. Eu dou. Não importa o preço, não importa quanto custou, nós precisamos estar livres da cobiça e do peso do valor das coisas. As coisas não têm valor. Elas têm valor se nós vamos usá-las. Se não vamos usá-las, a avareza, a desonestidade, a ganância, isso tem que sair fora, nós temos que dar. Dá. Outra coisa, se é uma coisa mais ou menos, a gente dá para um irmão pobre. Se já é uma coisa mais estilizada, então a gente vai procurar um cara mais estilizado para dar. Por que não dá para o pobre um negócio estilizado? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Casamento. Quando casa um rico, a gente vai e cuida, vai comprar um presente bom. Quando casa um pobre, tá. Um joguinho de Tupperware, né? Tupperware. Por que não dá o presente mais caro para o pobre e o presente mais simplesinho para o rico? Porque o presente que tu dá para o rico, normalmente ele nem abre. A casa dele já está pronta. E o pobre, coitadinho, fica lá com aqueles... Nada contra Tupperware ainda. Coitado. Vocês viram como os valores do reino não governam a nossa mente? Eles não governam a nossa mente. É o sistema que governa a nossa mente. Nós somos atraídos pelo sistema. Então, hoje, falando de finanças, estamos falando de santidade e de libertação da mente para sermos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Então, chegue em casa. Se tem alguma coisa lá que vocês não usam já faz um ano, vai ficar mais um ano sem usar? Dá. Agora não olhem assim a quantidade. Por exemplo, chega lá e tem 5 pares de sapato. Ah, estou com 5 pares de sapato. O irmãozinho está lá sempre com o mesmo tênis, né? Bom, então pega um e dá para ele. Mas se tu está usando 5, porque teu trabalho exige, porque qualquer coisa exige, não tem problema, não é pecado. Pecado é que o negócio está parado lá, entendeu? Parado lá, sem uso nenhum. Ah, mas daqui um ano vai cair uma neve. Daí eu vou usar esse sapato. Mas deixa cair a neve. Eu acho que vou usar isso um dia. Olha só, irmãos. É uma loucura isso, entendeu? Isso sim nos tira dessa semelhança com o nosso Senhor. Isso sim. Então faz. Eu tenho um discípulo que anda comigo já há muitos anos. Ele é assim, ele na hora ele dá. E um dia ele chegou com uma roupa bonita lá. Uma jaquetinha. No início do culto estava ele lá. No final da reunião estava ele com o blusãozinho passando frio lá e falando, o que é, cara? Cadê tu? Entrou no banheiro masculino lá e estava lá e tinha um sujeito na pia lavando o rosto lá, tremendo frio. Aí ele começou a conversar lá e conversa, e o cara disse, ah, estou com muito frio, irmão, estou com muito frio, irmão, estou com essa roupinha aí. E ele virou a jaqueta nova, recém comprada. Experimenta aí, vê se fica legal. Você já viu um pobre experimentar roupa? Sempre vem no número certo. Mas o cara, ó. Acabou o problema. Acabou o problema. Liberdade em Cristo é o que o Senhor nos pede no que diz respeito a dinheiro, bens, patrimônios. A cobiça tem que ser esmagada debaixo do nosso pé. Nós temos que ter a cobiça sob controle. Não ter constrangimento de comprar o que precisa e não ter impedimento de liberar o que não precisa. Quando não precisamos, não pode olhar para o valor da coisa. Simplesmente não preciso. Então, alguém vai precisar. E pronto. E se a gente deu para aquela pessoa e aquela pessoa não usou como a gente queria? Ah, é, mas aí a gente fica assim, puxa, um negócio caro. Eu tenho, parece infeliz. E ele... Poxa vida, se já não pecou na hora que abençoa, não peca agora, né? Deixa o irmão fazer o que quer lá. Até se ele vender. Pronto, deu, deu. Tá dado. Como assim? O exemplo do netbook. Ah, puxa, mas esse é um exemplo meu, né, tia? Eu disse para a Doloia, eu não aguento mais carregar esse computador pesado, vou comprar um netbook. Sabe porque netbook é um negocinho, uma folhinha, é lindo aquilo. Aí fui na loja do Guatemi lá e comprei um netbook. Paguei um monte de dinheiro e comprei novinho, né? Novinho tudo é caro. Depois quando vai vender, nada vale, nada vale, nada vale. Comecei a usar lento, lento, aquele negócio patinava lento, lento, lento. O que eu faço com isso? Passei pra cá, passei pra lá. Fui jogando ele dentro de casa. Ninguém queria usar, porque era lento, era lento, era lento. Um dia um irmão disse assim pra mim, pai, tô precisando de um computador, Marcelo. E eu querendo trocar de telefone celular, porque o meu já estava ruimzinho. Aí eu disse assim pra ele, olha, eu tenho um computador. Eu falei o seguinte, eu quero um telefone celular assim, assim, assim. Tu compra o telefone celular para mim, eu te dou o computador. Só que o computador era duas vezes mais do que o telefone celular. No mínimo duas vezes mais, mas tudo bem. E eu disse assim, ah, mas tu acha que tu vai fazer esse negócio? Não, não estou fazendo negócio, eu estou precisando de um telefone celular e estou precisando me livrar daquele computador. Aí ele pegou, levou o computador, para depois me comprar o celular. Passou uma semana, me ligou. Marcia, aconteceu uma coisa. Fala, rapaz. Eu liguei o computador lá em casa, não sei onde que ele foi, e tem uma irmã que o rapaz ficou impedido de trabalhar, não sei se na cadeia de rodas, não lembro bem da história, mas um rapaz ficou impedido de trabalhar. E ele precisava trabalhar, e o trabalho dele era com computador. E a irmã disse que estava orando por um computador. Aí ele disse assim, olha, Marcia, eu não aguentei, peguei nem o computador com ela. Mas eu estou te ligando que mesmo assim... me diz aí qual é o celular que eu vou comprar, o que eu combinei contigo eu vou fazer. Aí eu disse, olha cara, esquece. Me livrei do computador, não vou ver meu celular novo. Acabei com o assunto, ele não me deve nada, o computador foi embora, morreu o assunto. Aí, até que fiquei pensando naquele computador, disse que não era tão ruim assim, né? Mas é. Bem novinho! Bem novinho, zerinho! Windows 7 já estava power! Aí, um dia numa universidade, numa praia, estava conversando com os irmãos e falando sobre o computador e tal, comentei o assunto. Mas você nem sabe uma história. Eu fui trocar o computador com o irmão acabou dando o computador e acabei que eu fiquei sem meu telefone celular, sem nada. Contei a história para ele. Aí o rapaz disse assim para mim, eu tenho telefone para ti. Vai no meu escritório lá que eu tenho um telefone. Aí cheguei lá no escritório dele, fui logo, né? O cara me deu um telefone, gente. Sabe aqueles BlackBerry, quer dizer, um berro no escuro, né? O cara me deu uma máquina que era um negócio. Saí eu com aquilo tudo, lá, tentando aprender a usar. E o Senhor disse assim para mim, eu não tive dificuldade nenhuma em te dar o telefone que tu queria, viu? Não tenho dificuldade nenhuma, me deu. Aí depois eu achei que aquele negócio estava muito difícil para mim e fiquei com ele, não tinha outro. Aí o meu genro lá disse, queria tanto que um BlackBerry top. Aí ele foi lá, fez uma assinatura de um contrato de... Ele assinou uma companhia nova, mudou a linha telefônica dele, aí ele ganhou lá, no fazer o contrato novo, ganhou um telefone. Bem mais simplesinho que o BlackBerry. E ele disse assim para mim, eu tenho esse para trocar. Eu digo, agora esse que eu quero. Daí peguei o Nokiazinho que eu queria. Lá se foi. Então vocês viram o que aquele computador... O que aquele computador já gerou? Ainda está aqui na minha cintura. Demorou um pouquinho mais para chegar na minha oração. Mas meu coração foi testado no caminho. Só isso. Olha isso. Tem mais um tempinho aí, mano? Só seis. Claro. Mas é que o pessoal comeu bem aí hoje. Daqui. Vamos falar um pouquinho sobre emprestar. Vocês emprestaram alguma coisa? A gente sabe, sempre sabe quando alguém emprestou, porque depois não larga mais o pé do... Gruda no cara, né? Começa a contar que está com necessidade. Lucas 6:35. Thank you. empolguei aqui porque está aumentando o povo aqui, viu? O negócio está chegando gente aí, gente. Olha, está ficando bom isso aí. Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Isso é difícil. Será grande o vosso galardão. E a gente vai, quem que está interessado no galardão? Eu quero que o cara me devolva o que eu emprestei. E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Os ingratos e maus, aqueles que recebem uma coisa da gente e não tem gratidão nenhuma por ter recebido aquela bênção. Nós abençoamos os irmãos não têm gratidão nenhuma, nada, nada, nada, nada. Eu já não sei quantas vezes que eu fiz campanha juntando dinheiro no grupo para ajudar uma coisa para alguém. Aí olha aqui, ó, os irmãos estão te dando isso aqui, entraram na mão do cara. O cara não chega na frente do grupo e diz, Senhor, eu quero agradecer a vocês pelo que fizeram, Dói um pouquinho, né? Mas o Senhor está nos mandando emprestar ou dar sem esperar o retorno. E esse assunto nós precisamos ver, porque esse mexe com o nosso coração pelo seguinte, porque nós não emprestamos por causa da necessidade do outro apenas, nós emprestamos de acordo com a lua que está lá na cabeça naquele dia, né? É, dia de lua cheia não empresta, dia de lua, nós estamos assim, meio a cobiça sempre governando, sempre governando. É difícil, isso é uma tentação de todos nós. Não penso que estou falando para vocês porque eu estou completamente livre da coisa. Eu tenho cobiça também no coração e eu preciso mantê-la no lugar. A cobiça é uma coisa terrível. Emprestar sem nenhuma paga. Agora tem um detalhe aqui no emprestar. Grave o que eu vou dizer agora. A gente empresta ou dá o que tem. Amém? Se não tem, não adianta se comover com a necessidade do outro. Não dê nenhuma de Robin Hood para tirar do rico e dar para os pobres. Isso é conversa maligna. Eu tive que corrigir, disciplinar severamente, tratei assim com severidade uma irmã já de uma certa idade. A coitadinha, ela era já mais velhinha do que eu, mas ela teve que aguentar. Porque ela tinha um contatinho, ela começou a evangelizar uma pessoa e ela logo, é normal chegar num contato e já está cheio de necessidade. E aí, para mostrar que somos uma igreja amorosa, a gente já vai primeiro resolvendo as necessidades para depois falar de Jesus. E essa pessoa precisava de um dinheiro para liquidar uma dívida. E ela não tinha esse dinheiro para emprestar e nem precisava ainda emprestar. Mas ela foi num banco Matome lá que existia naquela época lá e fez um empréstimo e foi lá e pagou a conta da contatinha dela. Ficou com a dívida e ficou sem a contata, porque logo que a contatinha pegou a grana, se mandou. Mas digamos que não tivesse sido para um contato, tivesse sido para um irmão, discípulo, que fala em línguas, que está cheio do Espírito. Se eu não tenho, eu não posso emprestar. Porque senão eu estou pecando. A mesma coisa é para a fiança, que eu vou falar daqui um pouquinho. Mas notem bem, se eu não tenho, não vou emprestar. Porque se eu tiver que emprestar o que eu não tenho, eu vou ter que buscar em algum lugar. Em algum lugar. Eu posso até dizer assim, olha irmão, não tenho, mas vou me empenhar para conseguir. Bom, aí sim, mas se empenhar com os irmãos. Olha, o Joãozinho lá está precisando, nós vamos ajudá-lo, vamos pegar aqui, vamos pegar ali, vamos pegar aqui, vai lá e supra o Joãozinho. Já fez uma grande obra, né? Não tinha dinheiro, mas conseguiu juntar o dinheiro. Agora, fazer dívida para ajudar alguém, não pode. E assumir um compromisso de alguém para, em nome dos outros irmãos, todos, não faça isso, isso é pecado. Não, dizer para o irmão, não, pode fazer esse negócio que o Senhor vai te dar esse dinheiro e eu vou buscar o dinheiro para ti. Isso é pecado, porque não tenho dinheiro. Agora eu tenho que espremer os irmãos lá para arrancar o dinheiro, porque o outro lá não assumiu um compromisso. Então cuidado, cuidado com essa desonestidade que fica meio oculta, ela fica meio enredadinha, mas ela nos leva para o pecado. A mesma coisa é fiador. Provérbios diz que não é para ser fiador. Que não aconselha ser fiador. Que é melhor não ser fiador de ninguém. Aí vem esse irmão. O que é que tu entende sobre fiança, Marquinhos? É aquela mesma conversa. O que eu entendo? Eu entendo o que está escrito. Ah, mas lá diz que não é para ser fiador, mas os irmãos precisam de fiador e a gente tem que ser fiador dos irmãos. E a igreja, e o amor, e Deus é amor. E, bom, olha. E eu digo assim, olha, Mato. Não há problema nenhum se tu quiser ser fiador do irmão. Só que tem uma condição para isso. Assume para ti a dívida. Acabou o problema. Vai ser uma dose maior ainda de amor? Deus vai se mostrar mais do que se mostraria só na fiança? Um exemplo prático. Chega um irmão aí. Ô Márcio, chega para mim e diz para mim, olha, eu preciso alugar um apartamento, eu pedi um fiador. Tu pode ser meu fiador? Eu digo assim, Márcio, quanto que tu vai pagar de aluguel? Ah, vou pagar R$700 por mês. Então eu te respondo amanhã. Vou chegar em casa. Estou decidido a ser fiador dele. Vou chegar em casa, vou pegar meu orçamento e vou ver se eu posso incluir no meu orçamento mais R$700 por mês. Se não cabe no meu orçamento mais R$700, não posso te ajudar mais. Ah, mas e o amor, não sei o que. Olha, não posso te ajudar. Não cabe no meu orçamento R$700. Aí ele vai dizer, não estou pedindo para pagar, estou pedindo só para ser meu fiador. Mas a palavra de Deus me diz que eu estou assumindo esse compromisso. Então, para eu assumir uma coisa, só se eu posso cumprir. Se eu posso cumprir, eu assumo. E aí, se o irmão não paga, não adianta ficar falando do irmão pelos quatro cantos. Entendeu? Assinou lá, o irmão não vai pagar? Paga quietinho. É o teu nome que está empenhado. Nessas condições, podemos ser fiadores uns dos outros, não tem problema. Levando em conta que a fiança é uma aliança na dívida. Portanto, é minha responsabilidade. E até a lei diz isso, não só a palavra de Deus. Vocês já notaram que quando o cara não paga o aluguel, a imobiliária, antes de ligar para o cara que está alugando, ela vai atrás do fiador. Então, se cabe no orçamento e vocês querem ajudar o irmão, façam isso, amem à vontade os irmãos assim. Mas se não cabe no orçamento, não adianta o irmão te dizer que ele vai pagar. Ele até pode pagar, mas ele não pode levar esse crédito assim, não. Nós temos um caso de um irmão lá que sofreu um prejuízo terrível, irreversível na sua vida profissional, por causa de fiança de irmãos. Tinha um casalzinho lá muito necessitado, precisava de um fiador, e ele prontamente foi lá e foi fiador. Assim, casalzinho daqueles discipulão, sabe? Cheio do espírito, tal. O que aconteceu? O casal não podia pagar o aluguel e não tinha coragem de ir lá falar com o fiador. E ficou quieto. Deixou de pagar uns 3, 4 meses. E aí, quando viram que não iam pagar, sabe o que fizeram? Fizeram a mudança, chavearam o apartamento, vazio, se mandaram. O apartamento continuou, aluguel continuou, e a imobiliária mandando. Um dia, a imobiliária foi lá caçar o irmão que era fiador lá, e ele só descobriu que ele estava enrolado, o fiador, porque o nome dele parou no SPC. Só que ele era um advogado, um cara que representa a justiça. Dá problema na OAB, dá problema num monte de lugar. Tá, quando ele soube, ele correu lá, pagou tudo, zerou tudo, mandou fazer uma reforma, gastou horrores de dinheiro, e tinha, graças a Deus, gastou, papai entregou para o imobiliário apartamento, liquidou o assunto. Mas depois ele fez um concurso federal, passou. Quando foi chamado para assumir, ah, mas tu já teve uma passagem pelo SPC, por protesto de não sei o quê, não vai poder assumir. Perdeu um emprego que poderia mudar a vida dele. Eu acompanhei isso, eu estava presente nessa história. Se nós podemos assumir a dívida, então nós podemos ajudar o irmão. Se nós não podemos assumir a dívida, nós estamos pecando, assumindo um compromisso com ele, que nós não temos condições. Amém? Amém. Sociedade com os incrédulos. Olha, não tentem evangelizar alguém assim, tipo evangelismo com fermento rápido, tá? Agora tem uns fermentinhos novos, né, que rasga assim, já, no tempo da minha mãe lá, coitadinha da velhinha, fazia um negócio, derramava para tudo que era lado, para depois fazer o pão, né? Agora não tem mais aquilo, não sei se alguém lembra dessa época aí, mas me lembro que fazia uns negócios, ficava enorme lá para fazer pão. Agora só rasga um saquinho. E às vezes tem uns evangelismos meio rápido aí, porque nós temos interesses no coração de formar uma sociedade com alguém que é compatível com a nossa profissão e que nós podemos então ganhar dinheiro juntos. E nós, na verdade, estamos fazendo uma sociedade com alguém incrédulo, alguém que não teme o Senhor. Se vocês fizerem isso, eu quero garantir que vão arrumar encrenca. Por melhor que seja um incrédulo, vão arrumar encrenca. Não é porque ele é uma pessoa boa, é porque o espírito dele está morto e você está vivo. É porque ele não habita o espírito da verdade. E em nós habita o Espírito da Verdade. Não é pela bondade das pessoas, é pela condição espiritual. Ontem falamos aqui que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucuras. Isso está em 1 Coríntios 2, 4. Não compreende as coisas do Espírito porque são loucuras. Nós queremos que eles compreendam porque é sociedade com eles. Então, cuidado. Isso, essa sociedade com incrédulos. Tem vários textos, já nem estou lendo mais, tá? Porque a hora passou muito, né? E outra coisa, meus irmãos, os compromissos com o governo federal. Não julguem o governo e não paguem os impostos. Imposto é imposto, não adianta. Imposto. Eu, cada vez que pegava aquele DARFzinho, eu pago imposto de renda todo santo mês. O Renato lá me manda um DARF. Na época que eu olhava aquele DARF e dizia, meu Deus... É que eu vou pagar isso aqui tudo, com esses caras, um buraco na ferrovia. Um dia o Rogério me trouxe, não foi para mim, trouxe uma palavra para vários irmãos que me curou. Ele, falando sobre isso, numa ministração assim, ele pegou e disse assim, nem foi nisso, não, foi numa conversa assim. Ele disse assim, alguém aqui está achando que está pagando muito imposto? Ah, todos estavam achando. Tem uma solução. Pede para o Senhor te dar menos. Se tu ganhar menos, tu paga menos imposto. Resolve o problema. Para pagar menos imposto, é só ganhar menos. Tem uma faixa lá que nem imposto paga. É assim que temos que pensar. É assim que temos que pensar. Porque Deus nos manda pagar impostos. De tudo que ganhamos, pagar imposto. É duro, né? Eu nunca mais reclamei, viu? Eu pego aquele tapuzinho, olho, e a cobiça já se mexe no túmulo. E eu... Fico olhando aqui, validade. Vez que outro ainda sai um comentário. Mas só dentro de casa agora. Só que a minha amada não gosta dos meus comentários sobre imposto de renda. Ela diz assim pra mim: tá me parecendo que tu não quer pagar o imposto. E ela? Ela crava certinho, né? Mateus capítulo 6, e vamos encerrar. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam que a palavra é servir. A palavra não é só ter. A palavra é servir. Ou seja, eu direciono a minha vida para aquilo. Agora, só um detalhe deste versículo. Não pode servir a dois senhores por duas razões. Jesus menciona aqui. Uma, vai se aborrecer de um e vai amar o outro. O que é se aborrecer de um? Puxa, eu estava esperando que o Senhor me abençoasse. Eu estou orando há mais de um ano. Olha, eu estou jejuando 3 dias por semana. Eu de frente e de lado já estou do mesmo tamanho e de tanto jejum e nada do Senhor responder. Aí me liga o Banco do Brasil e me diz assim: olha, eu tenho dinheiro aqui para ti. Jesus diz assim: há de se aborrecer de um e amar o outro. Provavelmente que vamos nos aborrecer com o Senhor, porque o Senhor está tratando conosco. Mas nós vamos amar aquele que nos presta socorro imediato. Por que que o mundo nos presta um socorro imediato? Porque o mundo não está preocupado conosco. O mundo está preocupado com o mundo. Então eles têm que ser rápidos conosco, porque tem que nos manter presos. Depois ele diz assim, ó, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aqui já é uma devoção. Já é um culto, como eu vejo alguns irmãos que estão tão enredados com finanças que já estão prestando culto aí para mamão. E por fim ele diz: olha, vocês não podem servir a Deus e a mamão, ou um ou outro. Serviço para um só. Serviço para um só. A palavra lá na tentação de Jesus no deserto, que ele encerra a tentação, ele diz: não adorarás. Ele diz, também está escrito que somente adorarás o Senhor teu Deus, né? A palavra adorarás lá é serviço. Está escrito lá como adoração. E é serviço. É culto. É devoção. No deserto, Jesus falou para o diabo, Jesus com 40 dias de barriga vazia, falou para o diabo: olha, eu só vou adorar o meu Deus. Eu só vou servir a Ele. Só vou prestar culto para Ele. Eu estou aqui 40 dias sem comer, mas é por causa dEle. É meu culto a Ele. Não interessa o que tu tem para mim. E encerrou o assunto. Então, meus irmãos, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Isaías 33:6, só anotem aí, diz assim, ó: o temor do Senhor seja o vosso tesouro. Vamos lá? Podemos ficar de pé um pouquinho para esticar a canelinha de vocês, né? A minha já está com 1,5 metros. Vamos usar o recurso para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu quero deixar para vocês orarem aí, quem quiser se expressar, ver o que, que Deus está falando. Podem orar um varão, uma varoa. Vamos orar.